Phantom. Laddie on the track. Plano. 4 e 16. Não resisti, acordei com algo na mente. E este beat eu a sentir, resistir. Já desisti em cada puff, estou a sentir que sou grato por tudo que já vivi, de tudo que não vivi, dog. Yes, mas vou viver, dog. Tá escrito, vi nas nuvens ao amanhecer, dog. Vi a luz, senti a alma enriquecer, dog. Fiquei grosso de esperança, porque a paz estava a beber, dog. Mas é Maputo, enquanto manos de Cabo Delgado. Enquanto manos morrem hoje, amanhã morrem os putos. Enquanto os putos morrem hoje, amanhã morrem os adultos. Enquanto o chefe pensar no bolso, o sofrimento será o fruto, dog. Mas é Maputo, dog. Muitos com muito cash, muitos muito pobres. Muitos vivem nas flats, muitos muito nobres. Muitos dizem serem blessed, mas poucos têm cofres. Mas é Maputo, dog. Onde Picasso pinta festas tipo nada. Onde rappers colocaram Moçambique no mapa. Onde as pitas são maranzas, mas fases de santas. Yeah, mas é Maputo. Plano B a representar com puto confuso. Plano C, garim na praia, na mão um bom soco. Se o papo não for dinheiro, meu mano, eu fico modo. Mas é Maputo. Se falas da vida dos outros, nigga, fico surdo. Não te amo a perder cangóias, meu nigga, quero tudo. Chicas oferecem pussy, mas eu digo que quero o mundo. Sem renda no fim do mês, continuo escravo dos que expulsaram o português. Influenciado pelo drogado que fala inglês, ando lado a lado com arrogância e a estupidez. Porque quem foi à guerra não são vocês. Então planta, colhe e come na terra onde há escassez de dinheiro. Mas meu filho tem caro novo outra vez. Em primeiro está o brilho, o resto todo não vês. Porque sabes muito bem quem cria as leis. E se todos fazem mal, o culpado é quem não fez. Isso pra que vejas que nesta selva há muitos reis. Engenheiros que saíram das celas lá do chinês. Porque tubarões gigantes comem um peixe. É Matum veio provar que eles já não escondem os ex. A portagem pra Catembe mais cara que quem a fez. A portagem é pra sempre a mesma, mas sem desfecho.